ai, ai. Sou nervosa, mais nervosa até do que a lebre ao ver o caçador. Se ouço alguém chamar-me Rosa, fico aflita e ansiosa. Ai, que frio, ai, que calor. Já por mor desta ansiedade fui um doutor de fama consultar. Ele ouviu-me com bondade, diz que o mal que era da idade e o remédio era casar. Tremelinhos, tico-fricos, vernicocos, cocos-cocos. Tenho tiques, tiques-tiques, não me toques, toques-toques. Tais ataques, taques-taques, pedem leques, leques-leques. Ai, que bates, bates-bates, coração, ai, ai. Tremelinhos, tiques-fricos, vernicocos, cocos-cocos. Tenho tiques, tiques-tiques, não me toques, toques-toques. Tais ataques, taques-taques, pedem leques, leques-leques. Ai, que bates, bates-bates, coração, ai, ai. Tremelinhos, tiques-fricos, vernicocos, cocos-cocos. Tenho tiques, tiques-fricos, não me toques, toques-toques. Tais ataques, taques-taques, pedem leques, leques-leques. Ai, que bates, bates-bates, coração. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem. Só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro. Onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, teu lar, queira ou não queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Ver o sol chegar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia hás de aprender, haja o que houver. Negro, bairro negro, bairro negro. Onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Ver o sol chegar. Ver o sol chegar. Aos sábados, pelas 23 horas, a Onda Nacional traz-lhe clássicos. Esta semana, concerto ao vivo com... YouTube. Clássicos, todos os sábados, 23 horas, só aqui, na Onda Nacional. Repetição aos domingos, pelas 23 horas. Onda Nacional, sintoniza-te. Esta continua a ser a rádio mais ouvida, a Onda Nacional. Os primeiros a rodar nesta primeira hora foi o grupo de Portel, o grupo regional de Portel, Ouvi o Passarinho, depois Gina Maria com Tremeliques e Tremicoques e José Afonso com Menino do Bairro Negro. Esta é a Onda Nacional. Queres saber novidades sobre a nossa rádio, sobre a programação e de quem somos, aquilo que fazemos por cá? Passa no blog radioondanacional.blogspot.com. Se quiseres adicionar ao nosso Skype também para conversar connosco, é o radio.ondanacional. radio.ondanacional. Também, se quiseres adicionar o nosso Messenger, será radio.ondanacional@gmail.com, que serve como e-mail também. Por falar em e-mail, podem ficar com o meu também, que será narciso.ondanacional@gmail.com. narciso.ondanacional@gmail.com. O e-mail respeitante ao programa da Onda Nacional. Bem, e vamos ficar com Teresa Tarouca e o Zé Sapateiro. Calçado, trabalhas nesse jeito, com carinho contra o peito, nesse peito sem ter fé. Oh Zé, tu escolheste a liberdade nos copos e na saudade, e assim mesmo é como é. Tens o peito escavado dos sapatos do Senhor que te deu o pontapé. Quando quiseste ser gente e só pudeste ser Zé. Oh Zé, tu escolheste a liberdade nos copos e na saudade, e assim mesmo é como é. teu peito escavado, os sapatinhos da moça que te fez andar brejeiro. E afinal foi só por troça e ficaste Zé solteiro. Oh Zé, tu escolheste a liberdade nos golpes e na saudade, e assim mesmo é como é. Nesse teu peito escavado, do desgosto e do calçado, só te restam poucas esperanças. Com carinho contra o peito, sapatinhos de crianças. Zé, tu escolheste a liberdade nos copos e na saudade, e assim mesmo é como é. Ao vivo, viveste a sorte. creio que você não gosta disto. E disto, muito menos. Então disto, nem pensar. Oops. I did it again, baby. Yeah! Isto sim é música a valer. Todos os dias, a tua companhia. Onda Nacional. Dá-te mais, mais e muito mais. www.ondanacional.listen2myradio.com Onda Nacional. Pois é, já estamos a meio desta primeira hora do programa de hoje. E hoje é quinta-feira, são 19 mês de julho do ano 2012. Passem pelo nosso Facebook, façam-se nossos amigos em www.facebook.com/Onda Nacional. Custa nada, é só chegar lá e fazer o convite. Façam-se lá, nossos amigos. Vamos engrossar a lista dos membros do Facebook. E então, ouvimos Teresa Tarouca com Zé Sapateiro, depois Tanisha, a rapariga e o poeta, e de seguida, Brigada Vitor Jara com Tia Batista. Como se dizia mais antigamente, Tia Batista. Vamos continuar de fado e vamos agora para Vitor Nunes com Coimbra, Menina e Moça. Fiquem por aí, eu volto daqui a uns minutos. Yeah.

aos seus amores tão dedicado. Quis um dia dar nas vistas e saiu com os trovadores mais o fado para fazer suas conquistas. Tangei as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, venha Lisboa, vai cantar o bairro alto. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boêmio, porque Condão é fatalista. E atiraram-lhe com a lama como prémio por ser nobre e ser fadista. Hoje saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir a sina sua, ainda vem para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Tristes bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Como o tempo passa, como muda tudo. Eu recordo o tempo em que fui miúdo e aquele castigo por jogar a bola com um grupo amigo quando eu saía da escola. Como o tempo passa, guardo na lembrança o tempo de outrora quando fui criança. Nunca mais esquecem tantas, tantas ilusões. Era milionário só com 10 tostões. Lembro que rasgava o meu calção quando escorregava pelo corrimão. Dias como aqueles não temos iguais. Como o tempo passa e não volta nunca mais. Como o tempo passa, como eu estou diferente. Eu recordo a graça daquele tempo ausente. Se alguém me chamava homem de amanhã, e o que eu delirava com as fitas do Tarzan. Como o tempo passa, não há quem não sinta saudades do bibe tão sujo de tinta. Medo a ser chamado para falar em geografia, erros no ditado, má caligrafia. Lembro que rasgava o meu calção quando escorregava pelo corrimão. Dias como aqueles não temos iguais. Como o tempo passa e não volta nunca mais. Como o tempo passa, como muda tudo. Eu recordo o tempo em que fui miúdo e aquele castigo por jogar a bola com um grupo amigo quando eu saía da escola. Como o tempo passa, guardo na lembrança o tempo de outrora quando fui criança. Nunca mais esquecem tantas, tantas ilusões. Era milionário só com 10 tostões. Como o tempo passa e não volta mais. Sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Pois bem, então acabaram de passar mais três por aqui. Querem saber quem foi? Foi o Vitorino com o tema Menina Estás à Janela, depois Rodrigo com o Bairro Alto e por fim o Arthur Garcia Como o Tempo Passa. Isso passa, já só estamos a 10 minutos do final desta primeira hora. Vamos continuar com, Paulo Carvalho com o tema Maria Fria. A tua mão e dizes sempre não. O que foi que o mar levou de ti? Com que ondas te enganou? Que esperança te roubou? A angústia te rasgou? Maria Lua, dançando nua no chão da rua. Maria, Maria, vida fria. Maria Mar, Maria Amor, Maria Paz. Teus olhos diz, porque tens medo do mar, por um barco que não vem, tua cama foi de cem, teu corpo de ninguém, em teu rosto de criança estão dois cardos de solidão. Na tua carne de mulher, as noites de quem quer. Maria Lua, dançando nua no chão da rua. Maria, Maria, vida fria. Maria muita, Maria pouca, Maria louca, Maria mar, Maria amor. Maria lua dançando lua no chão da rua. Maria, Maria vida fria. Maria pouca, Maria rouca, Maria está minha fé.

aqui. Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. De segunda à sexta-feira, das 17 às 19 e aos sábados, das 15 às 17. Aqui na Rádio Onda Nacional. Aos sábados, pelas 23 horas, a Onda Nacional traz-lhe clássicos. Esta semana, concerto ao vivo com... YouTube. Todos os sábados, 23 horas, só aqui, na Onda Nacional. Repetição aos domingos, pelas 23 horas. Onda Nacional. Sintoniza-te. Olá para todos, estamos cá então depois do sinal horário. Passam cerca de 5 minutos depois do início desta segunda hora. Estais na companhia da Rádio Onda Nacional. Este programa é feito para a Onda Nacional de segunda a sexta, das 14 às 16. Passa também na rádio Antena Web, das 8 às 10. Realiza e apresenta Narciso Gonçalves. Vamos, mas é a música, e vamos começar desta feita com Rui Veloso e Sei de uma Camponesa. Filho mesmo pelo coração. notícias da cidade. Nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade. Para ouvir um trocadilho, a tornar realidade um sonho que prefiro. Sei que estou cansado e já não quero falar mais contigo até de manhã. Deixa-me dormir, dá-me umas horas que depois eu ligo. Falamos depois. Ficar aqui, espera que eu acorde com pena de ti. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me ter um momento de cansaço, que é bem melhor assim. Pensa bem se vale a pena discutir por uma tolice ou por quase nada. Ou se me preferes de cabeça fria logo de manhã, quando acordar. Jurar não mais discutir. Sei que estou cansado e já não quero falar mais contigo até de manhã. Deixa-me dormir, dá-me umas horas, que depois eu ligo. Falamos depois. Até jurar não mais discutir. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me ter um momento de cansaço, que é bem melhor assim. Jurar não mais discutir. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me ter um momento de cansaço, que é bem melhor assim. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me. menos azul, que é bem melhor assim. Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from the earth. Nossa, nossa. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Pois é, meus amigos, os primeiros sons a rodar na Onda Nacional, no programa Portugal Les a Les, foram elas... Rui Veloso com o tema Sei de uma Camponesa, Paulo Gonzo com o tema Falamos Depois e Tony Carreira com Boca Marota. Se há tantas bocas mortas, tantas energias que não devem. Continua na sintonia da Rádio Onda Nacional. Esta é a vossa rádio preferida na internet. Rádio em permanente evolução, desenvolvimento. Vamos continuar com a seleção musical e desta vez vamos para Bandalusa, as rosas, rosas que eu te mando. Goodbye. Já cheira a rosmarinho. Goodbye.

em maldicências sem sentido. Venham diamantes infelizes, tens que escutar o que eu te digo. Tu és a única que eu chamo, tu és a única que eu quero. E o meu sabor eu não derramo, nem vou dividir com mais ninguém, eu sou sincero. Eu só te tenho a ti, não tenho mais ninguém. Eu só te tenho a ti, o que dizem para aí é mentira, meu bem. Eu só te tenho a ti, não tenho mais ninguém. Eu só te tenho a ti, o que dizem para aí é mentira, meu bem. Eu só te tenho a ti, não tenho mais ninguém. Eu só te tenho a ti, o que dizem para aí é mentira, meu bem. Eu só te tenho a ti, não tenho mais ninguém. Eu só te tenho a ti, o que dizem para aí é mentira, meu bem. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Olá a todos, então estamos cá mais uma vez para vos dizer que os últimos sons que por aqui passaram foram elas Banda Lusa com Rosas Que Te Mando, depois Diana Meira com Saudades, Saudades, e José Malhau a dizer Só Te Tenho a Ti. E eu não digo Só Te Tenho a Ti, mas sim Só Vos Tenho a vocês ouvintes, grande companhia que eu vos quero fazer de segunda a sexta-feira. Esta é a Rádio Onda Nacional. Nunca demais lembrar, passe pelo nosso blog em radioondanacional.blogspot.com e seja o primeiro a saber as novidades da rádio. Passem também pelo nosso Facebook, que está em www.facebook.com/Onda Nacional. Vamos continuar desta feita. Vamos ficar com três mulheres e inicialmente com Romana e Se Eu Me For. Eu não me vou, só vou daqui por cerca de meia hora. Oh, Não furamos um

de segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Olá, meus amigos, cá estou eu de novo. Agora já há cerca de 15 minutos do fecho deste programa. Os últimos sons a passar por aqui foram elas: Romana com tema Se Eu Me For, depois Dora, Não Sejas Mal Para Mim, e Agatha, Perfume de Mulher. Agora vamos ficar com as Doce, com o tema Barquinho de Esperança. Abra as janelas do sonho tambor, em segredo dá-me um beijo. Escuta a minha vida, a minha tropa. Escuta a minha vida, a minha tropa. Amigo, não passes pela vida lenta e brando, que deixas covas fundas por demais. Passo a passo vão ficando os imortais. Deixa, seja tempo de fugir. Nas asas deste tempo sem parar, nas águas de um ribeiro a cantar, é tempo de fugir e de voar. É tempo de sentirmos a enxada, cavar para buscar a planta nova. Escuta a minha vida, a minha tropa. Amigo, não passes tão depressa pela vida, que a vida não se bebe de uma vez. Pinga, pinga, mata a sede ao viajante. Deixa, seja tempo de viver. Que cada um de nós saiba sofrer, que seja como a terra cultivada. É tempo de sentirmos a enxada. Cavar para buscar a planta nova. Escuta a minha vida, a minha tropa. Escuta a minha vida, a minha tropa. À esquina dos dias, de segunda a sexta, entre as 23 e 1, produz, realiza e apresenta Abílio Oliveira, na sua onda nacional, a mais doce da web. Onda Nacional está na web em http://ondanacional.listen2myradio.com. Ao domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Pois é, meus amigos, agora muito próximo do fim do programa de Portugal de Les a Les. Faltam cerca de 4 minutos até ao fecho. Os últimos sons que por aqui passaram foram as 12 com o Barquinho de Esperança, depois Alexandra Até Amanhecer e por fim António Sala, Uma Canção Amiga. Agora vamos ficar até ao fim do programa com os Madre Deus e o tema Guitarra. Eu fico, portanto, despeço-me desde já e volto amanhã, se Deus quiser, pelas 14 horas à Rádio Onda Nacional com Portugal de Les a Les. Fiquem bem, adeus, até amanhã.